Seção 38 de Orfeu número 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor, visite librivox.org. Gravado por Raquel Moraes. Seção 38. Canção de José de Almada Negreiros. A pastorinha morreu. Todos estão a chorar. Ninguém a conhecia e todos estão a chorar. A pastorinha morreu, morreu de seus amores. À beira do rio nasceu uma árvore e os braços da árvore abriram-se em cruz. As suas mãos compridas já não acenam de além. Morreu a pastorinha e levou as mãos compridas. Os seus olhos a rirem já não troçam de ninguém. Morreu a pastorinha e os seus olhos a rirem. Morreu a pastorinha, está sem guia o rebanho, e o rebanho sem guia é o enterro da pastorinha. Onde estão os seus amores? Há prendas para lhe dar, ninguém sabe se é ele, e há prendas para lhe dar. Na outra margem do rio, deu à praia uma santa que vinha das bandas do mar, vestida de pastora para não fazer notar. De dia era uma santa, à noite era o luar. A pastorinha em vida era uma linda pastorinha. A pastorinha morta é a Senhora dos Milagres. Fim da seção 38.